Johnny 5411. Sente para o Johnny 340 para Galeão. A saída da Euleda, BDF, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14, até Toquim. Decola da 10, primeira curva para a direita, controle 1998, transponda 5411, objeto 6710. Está correto, Web 6720, chame pronto no gate 4. 7570. Salve Salvador, gol no 567, pronto no 02, puxa o chamamento. O gol no 567, está autorizado e chame táxi. Livre posicionamento, no 567 a gol. Papapá, acho que eu vi o Delta do controle. Acione o código 5177, subindo restrito ao nível de voo 360. Oscar Vitor Delta, subindo a restrita 360, chame Recife, 12545, alterna 2085. A 3603, acione identificação na ProjeTap e desça para nível de voo 050. Na ProjeTap, 050. Vou no 602, está livre o táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 5. Alfa, Juliette, gate 5 no 602. Contato gol 1567 com 187 a bordo, autonomia 0359, alterna Campinas. Cliente gol no 567, está livre o táxi à direita, aí no ponto espera da 10, chame a torre. 18.6, o ajuste é 10 no 1. Cliente, está livre o táxi à direita, ponto espera a torre, 18.6, muito obrigado, uma boa tarde. Gol 273, acerta a identificação via Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste no 011. 4.000 via Bonf, New York, gol 273, recebemos reportado por aqui. Eu tô ciente. Alfa Vida Juliette, prossiga pelo corredor Interlagos, reporte na rotatória. Alfa Vida Juliette ainda está ingressando aqui na, no através do Paripe. Chamará na, ou para ingresso e chamará na rotatória. Sim, o Alfa Vida Juliette. Autorizado direto rotatório, Alfa Vida Juliette. Está cruzando 165, Xanã 6321. Xanã 6321, chame Recife, 1260, terra 288. 260, 288, muito obrigado, boa tarde. Está na rotatória, o passatempo Alfa Victor Juliette, reportará na rotatória. Letra 3897. 3897, prossiga. Possível quando ela direto me deve. 3897, eu guardo coordenação no centro Recife. Na escuta. Chame Recife 1251, alterne 13325. Centro Recife 1251, alterna 1233, décima 2531, 3897. Nós 567, pelo 21, controle 198. Salvador, 198, Gondo 567, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Gol no 567, Gole Ofito, 1700 pés. Gol no 567, contato radar, subou 360, perfil da Gole. 360, Gol no 567. Controle, Papa Tango Alfa Victor Leste, na prova da rotatória, tem um campo à vista. Alfa Victor Juliette, chame torre 1186. 1186, Alfa Victor Juliette. Salvador, Papa Tango, Alfa Victor Juliette, na prova da rotatória, tem um campo à vista. Alfa Victor Juliette, final 197, autorizada. Autorizado, final da 197, Alfa Victor Juliette. Objeto 6720, plano para o posicionamento, na posição número 4. Está autorizado, 6720, chamo para o táxi. E posicionamento, objeto 6720. Confirme para o sol, a transmissão foi ininteligível. Desça para 2000 pés, ajuste na 01, autorizado ILS-XA, pista na 0, reporte estabilizado. Na 2000, reportaria estabilizado, 273. Na 3603, desça para 3000 pés, ajuste na 011. Em 1303, desça na 3. Alfa Victor Juliette, pouso autorizado na 7, vento 110 graus, 129. Bola 273, autorizado ILS, XA, pista na 0, reporte estabilizado. Portaria estabilizado, 273. Gol no 567, chame Recife, 1260, terra 1288. 260, 1288. Taxa B de 149, até 6720, está livre o táxi à direita. Chame a torre em 18.6, no ponto de espera da 1.0 e o ajuste é 1.0 no ano. Boa viagem. Tá, excelente. Então, táxi à direita, até o ponto de espera da 1.0, ajuste 1.0 no ano, torre 126, 1.0. Obrigado, bom trabalho. Da 720, Aline decola, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Aline decola, da 1-0, beleza? 1, 3 horas e 45, Campinas. Gente, gol no meio 01, táxi em frente, via pátio Juliette Alfa. E no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 18-6. E o ajuste é 1-0 no ano, boa viagem. Gente, pátio Juliette Alfa. Perto de 18.6, com a 5.11, voo no 6.0.6. Salvador, muito boa tarde, gol 1273, está 2 milhas para Índia Tétrica, embaixada travada. 273, continue a aproximação, é Samaré Pistalista. Na sua escuta. Alfa Vitor Juliette, solo 3.0, backtrack atualizado, reporta Pistalista. Pouso autorizado no 0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, gol 273. 3-6-0-1. Ok, o Oceania 6259, está autorizado, Guarulhos. O nível é o 360, via Peruísque 50. Decola da pista no 0, curva à direita, subida da El. Após da El, Leda. Após Leda, TCT, Videv. Vai interceptar a aerovia. Controle 119.8. Acione 5172. 360 autorizado para Guarulhos. Decolando pela Belém 50. Decolando a destra da direita da ELV da BDEV. 198, 5172. Frequência livre. Chame pronto no gate 11. Poderia voar a Leda? Aproveite e voa a Leda, o objeto mensagem 2-0. Presente Leda, obrigado, mensagem 2-0. Localizador pista vista 3603. 3603, reduza para aproximação, torre 1-1-8-6. 2-6, reduzindo. Torre Salvador, Oceano 3603, sinal, baixada travada. 3603, continue aproximação, guarde pista livre. Guardando. Libera direito, 1219, sol. Direito, 1219, obrigado. Torre Salvador, 1601, ponto de espera da 1019. Mantenha ponto de espera da 1019, 1601. Ah, mantenha ponto de espera, 1601. Tá pronto pra cópia? Autorizado para o Costa Azul, 510. Via linha do litoral sul, decolando da 17, controle 198, torre 186 e o transponder é o 0176. Negativo. Gente, reporta quando avisar com tráfego. Ah, agora sim, agora vem bom. Sim, então após a passagem do tráfego, anima tem o 1601. Gente, após a passagem, anima tem o 1601. Tráfego, chame a torre de estacionamento, bom voo. O 273 está livrando, já ingressou na Alfa. Ok, vou no 273. Continue o táxi via Alfa e Juliette para o Gate 3. Ou Juliette ou Índia, é critério. Ok, Juliette ou Índia para o 03, bom, 273. Chame Recife 251-1325. Oscar Bravo, tá pronto para acionamento para táxi? Em táxi decolagem, autorizado, chama para ingresso na pista de decolagem. Qual o problema? Está livre o seu táxi pelo Alfa e Juliette para o Gate 07. Alfa, Juliette, Gate 07, 3603. Pistão no 0, vento 110 graus, 109. Decolagem, voo 1601. Bravo, livre decolagem da 17, vento 110 graus, 109. Oscar Bravo, fora do solo 39, controle em 199.8. Abre Oscar Bravo. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga em condições visuais, litoral. Bravo. Obrigado, boa tarde. Exatamente. Salvador, gol Mondo 601. Gol 601, contato radar, voo 360, da presente voa Leda. Da presente, Leda, nível 360, ou 601. Paulo Salvador, 273 da Gol, Bate Serra, coordenando Confins. Ok, Gol no 273, aguarde um minuto com a cópia. Guardando, é Gualibosa? É Dael. Dael, então, obrigado. Nada. Paulo Salvador, 35241. 35241 é o número 2 para copiar, Confins. Aguarde só um instante. Sente no aguarde. Gol 1776, sem identificação.